Position, standing by, oh, Mike Charlie Alpha. Foxtrot, controle. Vai, escuta. Fazer Foxtrot, só para 2000 pés, ingresso no ponto médio da perna do venda, pista 1 no 0, ok? Aguardando instruções para seguir o tráfego em fase de comunicações. Afirmativo, então. Subiram para atingir 2000 agora, vai voar até o ponto médio da perna do venda 1 no 0. Bravo, é que foi forte. Afirmativo. O senhor pode passar a escuta da torre em 1 no 8, decimal 30, para guardar instruções e vai seguir o tráfego em fase de comunicações. Tá, gente. Aí só confirme, vai chamar a torre quando? Agora. Chame a torre no 1 no 8, decimal 30. Vai chamar a torre 183, o Bravo, em 6, o início do táxi da aeronave da companhia que puxou no 612 até o 3620, mantém a posição. 3620, Adatan. Para o táxi 3454, 176 a bordo, 2 horas e 25, Alfena Natal. Ele. 4, autorizado táxi via Juliette Alfa até antes da Delta, reporte para ingresso no táxi 3 Delta. Juliette Alfa até antes da Delta, reporte ingresso no táxi 3 Delta, 3454. Então 3620, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa no pátio principal, portão 09. Após a passagem da base de ingresso, 09, 3600. Os ULS, você circula com a torre, ok? Ok, Dr. Cavaleiro. Temos 3 aproximações e 1 em falha de comunicação já alinhados com a final 17, ok? Somente por isso. Afirmativo. Há alguma chance da torre nos autorizar o pouso na 17? Afirmativo, o senhor vai prosseguir via ILS após o senhor circula. Quando o senhor estiver lá, os possivelmente 3 estados já terão pousado. Afirmativo, cavaleiro. Vamos tentar então uma final para confirmação da 1-7. Solo, Salvador, categoria da autorização legal na 3-7. Afirmo, copia? Ah, Plano 397, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da pista 1-0, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El Leda, após direto Ilhéus. Frequência do controle 119.8, transponder 5051. Para Ilhéus, 240, decola pela 10, deslocada 1.200, com curva à direita da El com Leda. Passa para o Ilhéus, 198, controle 5051, transponder igual no 397. Plano 397, correto, portão 03, chame pronto para o push e assinamento. Sem portarela. Plano 3454, autorizado, ingresso na Delta, mantenha a posição, chame a torre 118, décima 612. Ingresso na Taxi Delta, chama a torre 1862, assinando 3454, bom dia. Voo 1983, copia? Copia. Aqui 108, Ecotel, aguardando a autorização para ingresso. Da pista 1-0, deslocada 1.200 metros com curva à direita, subida da El, transição de Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5055. 360 autorizado conforme a forma 50, decola 10, com os primeiros 1.200 no operante, curva à direita da El Diner, 198.5055. Poderia só cotejar o nível autorizado? 360. Firmo, portão 04, chame pronto para o pushback e acionamento, gol 1983. Chamarei. Como é que foi, Juliette Serra? Desça para 2000 pés, 1015. 2015, Juliette Serra. Salvador, 3454, ponto espera. Taxi Delta, pronto. 3454, autorizado a linha e decolar da 10, vento de 150 graus, 05 nós. A linha decola, pistão 10, 3454. Charlie Alpha maintain position, have one traffic with without contact with us. Stand by. helicóptero November 108 Ecotel. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, aguarde. Virou uma tempulsão, temos um tráfego agora prosseguindo para a final do 97, está em falha de comunicação, realizando pouso agora, aguarde. Isso, ao contrário, já está. Torre 108 Ecotel, pode prosseguir para aproximação? November 108 Ecotel, continua aproximação, reporte final de 4 milhas, mantendo 500 pés, pairado. Estamos mantendo 500 pés e reportará 4 milhas. Salvador, Bravex Fox, autoriza a descer para mil pés? Desce no mil pés, o Bravex Fox Trot mantendo o pé no vento da 1-0. Gente, então vai descer e espera pela esquerda, então, o Bravex Fox. Promoção para ingresso na Delta. Está iniciando, 3454. Mike Charlie Alpha, clear taxi until taxiway Papa. Report when you're ready to line up and maintain line up and take off. Report when you're ready on taxiway Papa. Gente, aguarde cópia, Oscar Serra Mike. Duda para aproximação, completo LS, chame torre 18-6. Obrigado, cavaleiro, chama. Comunicação. Gente, o tráfego já pousou, já está livrando a pista. Mantenha a posição pairada de 500 pés. Aqui. Gente, hotel Lima Tango, reporte 5 milhas fora, ainda não tem no meu radar. Escutando aproximação, livre pouso, pista no zero, vento 1,60 graus com meia dúzia nós, cabeceira deslocada a 1.200 metros. Baixada travada? Ainda não, senhor. Vamos baixar daqui a pouquinho. Reporte baixada travada. Guardião 01, aguarde, guardião. Então 3454 decola de Salvador ao 09, chama o controle, 119.8. 198, bom dia, senhor. Guardião 01, prossegue com os dados. Guardião 01, capitão Reinaldo, estimado de 15 minutos, pouso. Da alongamento da 35 POV 05 Guardião 01. A intenção seria decolagem com o ProSul? Decolagem pro ProSul, se autorizado, está tirando 97 sem interferir com a mesma e decola a cabeceira 35. Gente, reposta sobre a cabeceira 35, Guardião 01. Ó, ajuste no 015, vento 190 com 05. Repostar a cabeceira 35. Torre, o X-Ray, Juliette, você já está na final de 4 milhas, baixado e checado. Quero confirmar, a pista está, a cabeceira está deslocada 200 ou 1.200 metros? 1.200, 1.200 metros, conforme Notanha diz. Afirmativo, cavaleiro. Obrigado. Tem conhecimento do aeródromo? Ah, completamente, ó. Vamos para o hangar da Aerostar. Gente, a marcação de cabeceira deslocada 1.200 metros está próxima a Taxi Delta. Afirmativo, tô visual com ela agora. Do controle 119.8, transponder 5044, Oscar Serra Mike. Do a Delta. Gente, mantém a Delta Avianca. Mantém. Coca-Cola Barra Sete, na curva direita, saída da E, transição de Né. Controle 119.8, torre 18.6 e transponder 5044. Eu acho que é Serra Mike, já com 9 a bordo para acionamento. Torre, ao 108 Ecotel, pode prosseguir aí para pouso? Negativo. Para Vex Foxtrot, autorizado de ir à base para 1-7. Reporte na final, para Vex Foxtrot. Autorizado base, chamará na final, Bravex Fox. Livre decolagem, guardião, vento 170 com 04. Gente, livre decolagem, guardião. Ô, Torre, 1-08 Ecotel, tá aqui na final, alinhadinho na pista, 4 milhas, empairado a 500 pés. Tá liberando a aeronave aí em cima da gente? Vicente, mantenha a posição, o November é 108 Eco Hotel, atento o Charlie 150, o Bravo XF Foxtrot. Comando Lourdes Serra Mike, chame a torre 118 decimal 612 para acionamento táxi. Obrigado, passou. November 108 Eco Hotel. Oi, Salvador, muito bom dia. É o Papatango, acho que é a Serra Mike, está no H da IPTA com 9 agora para o acionamento. Acionamento, chame pronto para o táxi, acho que é a Serra Mike. Ah, ok. Também com o Brasil 63 no 1, pronto. No 983, mantenha a posição, aguarde para o push, devido à aeronave da companhia que puxou a sua direita no portão 03, da posição 1 a 4, é um por vez, ok? Eu ativo. Decimal 9. 2-1, decimal 9, gato. Final da 97, o Bravo XA Fox. Livre pouso no 70 graus 089, Bravo XA Fox. Livre pouso, Bravo XA Fox. Ciente, na proa do farol de Itapuã, reporte através de... do Parque Pitossu. Ingresso naquilo, X-Ray, Juliette Serra. Reporte para o ingresso. Piso no ano, livre decolagem, o vento no 70 graus, 089. Metriz no ciente, livre decolagem, pista 1 no 0. MB1 no 08, Eco Hotel, confirme o pátio de destino. Vai para o hangar líder, poderia orientar a gente aí, não estamos familiarizados com o aeródromo. Gente, aguarde autorização de pouso, pista 1 no 7, será orientado até o hangar da líder. Ok, está na curta final para 1 no 7, avistando a aeronave livrando aí o eixo da pista. Pouso sobre a cabeceira no 7 autorizado, no 80 graus 08 nós. November 108 Eco Hotel. Aguarde para prosseguir táxi. 108 Eco Hotel. Torre Guardião 01, visual com local de pouso, hotel Estela Mares, intenção de levar frequência para coordenação e pouso. Gente, Guardião 01, ali frequência. Bom, Salvador, acho que a sua Nike acionada para o táxi. Bravo XA Foxtrot, libere na Quebec e chame novamente na Quebec para ingressar a pista taxi até o pátio da Bata. Solo Webjet 6726. Autorização Recife, nível 330. 330, Recife, será coordenado, portão 02, aguarde copy, objeto 6726. Câmara. Guarda para prosseguir o hangar da líder, o November 108 Eco Hotel. Ok, poderia me dizer onde está o hangar da líder, por favor? Então precisamos ir para a aviação geral aí para o reabastecimento. Ei, gente, libere a pista via cabeceira 35 na Taxiway Lima, que é o November 108 Eco Hotel. Prossegue táxi via pista e libera na cabeceira 35. Três no 1, pode passar o controle? 19-8, bom voo 63 no 1. Obrigado, bom domingo. Tantan 3896, bom dia, Mike. Bom dia, Tantan 3896, identifique, chega da Mari, esse é o 050. Chamou a gente, 050 na Mari, 3896. Atali Matango, agora 8 milhas para Salvador, chame a torre 118-6. 118-6, Otali Matango. Controle Salvador, avião com Brasil, 6319. 18.62, tenha um bom voo. E alta, mantém posição, chama a torre, boa. Papa Romeu, X-Ray, Juliette Serra, ingresso no pátio principal, reporte para ingresso no Taxi Sui Lima. 21.9 para efetuar o cruzamento do pátio 1 e prosseguir pátio 3, pátio de carga, que é o de aviação geral. Gente, 08 é com a tela. Torre, comandante, é o contato da rotagem, Matango? Torre, lógico, essa é a Mike para o táxi. November 108, Ecotel. Positivo, helicóptero November 108, Ecotel, liberou a cabeceira 35. A autorização para o cruzamento do pátio vai prosseguir para a aviação geral para reabastecimento e decolagem imediata. Pronto, ponto de espera da Delta, agora no 397, torre, boa. Lagoas, com a Serra Mike para o táxi. 397, livre, alinhar e decolar, pistão no 0220 graus com 08 nós. Em decola, 397 da Gol. Com a Serra Mike, inicia o táxi, informe para ingresso, pistão no 7. Tô na ativa. Gente, o X-Ray Juliette Serra observe o helicóptero que vai permanecer à lateral da Taxiway Índia. Prossegue Índia, Mike até a Quebec, reporte para o cruzamento da 1735. O X-Ray Juliette Serra, Lima, Mike até Quebec. É nóis. Olha o gol 983 para o táxi, PLB 082, autonomia 430, alterna confiança. Boa, aguarde para o táxi. Então, liberou o Lia, podemos prosseguir? Afirmo, November 108, Eco Hotel autorizado, ingresso no pátio principal, reporte liberando para o pátio 3. Eu não estou familiarizado aqui com o aeródromo, o pátio 3 seria em que setor aqui? Pode seguir em frente, curvar à esquerda e a próxima à direita. Ok, positivo. Condição de acionar o abastecimento pra gente, por favor, da BR? Afirmo, aguarde. O November 108 é com a hotel. Graças à colaboração. Primeira à direita agora. Ok. Voo no 983, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa. Reporte para ingresso no táxi Sui Delta. Índia e Alfa, reporte para ingresso Delta. Ok, pode parar por aqui o 108 é com a hotel. Gente, vou entrar em contato com o fiscal do Pátio 3 aqui. Ok. Boa. Salvador, boa tarde. Chegou no 397 para a sua escuta. Decolar no perfil da DEL. Gol no 397. Contato radar. Submantenha 240, saída da DEL. 240 autorizado. Tinha a possibilidade do 200 para a DEL? 200 como final está autorizado. Está autorizado a DEL na presente. 300, Delta presente, 397 graus. Lima Tango prossegue para sinal da 17, aguardando pista livre, ok? Temos aeronave alinhada que está prestes a iniciar a decolagem. Até Lima Tango, você tem como fazer o do pátio 4, sem interferir com o tráfego. Aproximação direta, pátio 4, autorizada, 190 graus, meia dúzia nós. Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango. Ação Vitor Bravo Mike. Charlie off, stand by to start taking off. Tá no solo, 108, Ecotel. Liberando sua frequência. Cliente, Ecotel. Vitor Bravo Mike, confirme só o horário, não foi entendido, foi cortado. Cliente, aguarde. Clear for takeoff, runway 17. Mike Eco Delta, circuito pela direita da pista no 7, informe pronto para girar a base. Vamos lá, pronto para a base, Mike Eco Delta, pode. Quer ser a Mike livre ingresso, pista no 7. 7, livre ingresso, no 7, acho que é a Mike. Guarulhos 340, aguarde cópia, portão 09, então 3621. 3621, Natan. Now on the ground for the morning, trip is 5-4-86. We want area number 14. Information Mike, receive request clearance 1602. Left side. Got it. Trip 5-4-86, standing by, it's clear. Standing by, 5-4-86. Alpha Airborne 823, contact 119 of this small 8, Mike Charlie Alpha. 23-1098, Mike Charlie Alpha. Moda Patrol Control, good morning, Patatogo, Mike Charlie Alpha, passing 700 feet on Moda Patrol, Alvo Transition. Radar contact, climbing to level 200, Moda Departure. 200, Moda Patrol, Charlie Alpha. Mantenha a taxi Delta. Mantenha a Delta. A segundo perfil da MOMO, iniciou já a curva à esquerda. Livre sua decolagem no 7, o vento é 2, 10 graus, 4 nós. Oscar Serra Mike. Vai, como fala. Patrulho! Mike Charlie Alpha informa que está a frequência de rádio pirata na frequência do 14198. Muito grato pela informação. Ok, muito grato pela informação, Mike Charlie Alpha. Ok. O gol no 260 estabilizando. Zero, ciente, torre 1 no noite, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, ou seja. Sete, meia, sete, dois, meia, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolou da pistão no zero, deslocada 1.200 metros com curva à esquerda. Subida Pouca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5060. Autorizado 330, Recife, Aperuíste 58, decolada 10, sem os primeiros 1.200 metros, com curva esquerda, Pucaracaju. 19.8 a saída, 5060, transponder, está na posição 2, pronto, pushback, 6726. Protejamento correto, livre puxar e acionar, reporte plano para o táxi, objeto 6726. Eu puxo pelo menos mais para o táxi, 6726. O Gol 1397, Gol 1397, chame Recife 1288-13325. 288-13325, boa. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Oscar Serra Mike. Oscar Serra Mike, Salvador, contato radar, submantenha 360, saída da El. Descida da El, ascensão 360, Oscar Serra Mike. Controle Salvador, bom dia, Dan, 3196, informação Mike. Tá 3196, identifique chegada a Mari, desça ao 050. Mari 050, tá 3196. Do voo local, sobrevoo em Valença. Decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé, mil pés, frequência do controle 119.8, transponder 0115, Vitor Bravo Mike. Depositar pro Aro Serra Vitor 366, fazer o RNAV. Ok, tá autorizado então o procedimento RNAV. Vou ir na presente Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés. 1.015 permanece. Gente, 2.500 pés, desce agora, 1.015, 366 da presente. Tá 3196, solicita a RNAV também. E após ETAP, vou ir Serra Vitor 366, tá 3196. Após ETAP, Serra Vitor 366, obrigado. O Vitor Bravo Mike confirma o tipo de equipamento. Vitor Bravo Mike confirma o POB. SAT que se encontra? Ciente, o Papa Tango, Vitor Bravo Mike para acionamento SAT e decolagem, torre 118, decimal 62, tem um bom voo. Direcionamento chame táxi, Vitor Bravo Mike. Dois meia zero, solo aos 28 no 21 no 19. 2 ou 9, obrigado. Solo jet 6726 para o táxi, autonomia 2:40, alterna Salvador, 144 a bordo. Meia autorizado o táxi à direita via Índia Alfa até antes da táxi Sui Delta, reporte para ingresso na Delta. Índia Alfa, reporte antes da Delta para ingresso, objeto 6726. Alfa Delta, prossiga para a torre. Alfa Delta, novamente para o táxi. Fechando para ingresso, pistão 7, Alfa Delta. Alfa. Uno 260, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da táxi Sequilo. Alfa antes da táxi Sequilo, bom, 2 mais 0. Flip 5486, stand by 160 to Lençóis. Alfa Delta Lima, mantém pista no 7. Okay, 3621, não copia? Copia, 3621. Então, 3621, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada a 1200 metros com curva à direita. Subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5061. 3-1 no controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, muito bom dia. Então, à direita, 5061 é o transponder, 119, decimal 8, controle do modelo 3621. Transponder 5061, corteja? 5061, transponder 3621. Portão 09, chame pronto, então 3621. 3621. Objeto 6726 ingressa na Delta, mantém posição na taxiway, chama a torre 118, decimal 62, tem um bom voo. 286, obrigado. O 1260 vai observar o ingresso da aeronave da Webjet na Delta, após ingresso Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Oi, Chico, após a aeronave vai ingressar na taxiway Kilo, pátio 3, coitarei o pátio principal, gol 260. Trip 5486, ready to copy. Ready, go ahead. Trip 5486, clear to Lençóis, fly level 160. Departure runway 10, displaced 1200 meters. After takeoff, turn left. Moment departure, Albu, and after direct to Lençóis. Salvador approach frequency 119.80, squall code 5064. Level 160 to us.